Paz do Senhor! Problemas e dificuldades todos nós temos. Mas se você tiver uma grande dificuldade hoje, olhe dentro dela que você vai encontrar uma semente. Eu dou o nome de chance. Você tem que pegar as chances que as dificuldades trazem na vida. É como uma semente, você deve plantar no coração e na mente. Porque vai nascer algo maravilhoso, eu dou o nome de estratégia. Estratégia é ofensiva, não é defensiva. E você usando uma boa estratégia, você destrói a tua dificuldade e o teu problema. Mas quando você plantar essa semente na mente e no coração, regue com oração, porque aí virá uma estratégia divina. Porque se você regar essa semente, chance, com raiva, ira e contenda, vai nascer uma estratégia maligna. Não perca a chance que a dificuldade traz para dar glória a Deus. Pense nisso. Deus te abençoe. E até amanhã.